Bezerra, procure então estudar, dedicar-se ao trabalho. Casa-se com Maria Cândida Lacerda, uma mulher muito jovem, dona de muitos encantos, que o estimula a atender o convite insistente da comunidade carente de São Cristóvão, que exigia que ele se candidatasse, porque ele, atendendo a tantos pobres, com tanta generosidade, muitas vezes o dinheiro que arrecadava com as consultas, ele o distribuía quase inteiramente aos seus pacientes que ali vinham, sem ter nenhum recursos. Bezerra torna-se querido e amado pelos pobres daquela região. Pessoas acorriam de toda parte para socorrer-se do médico bondoso e caridoso, que não oferecia somente o remédio, a prescrição, mas as palavras de amor, o sorriso confortador, as lágrimas quando necessárias e até algum dinheiro quando necessário. Bezerra se notabiliza, sua esposa o estimula e ele se candidata e se torna vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Faz o primeiro mandato com muita integridade, um homem honesto, simples, probo, é reeleito vereador. A comunidade carente sempre o assistiu. Bezerra, naquela época, notabiliza-se, há quase 150 anos atrás, por ser um político de vanguarda. No livro Perfis Parlamentares, de número 33, que se encontra na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, nós podemos encontrar trechos dos discursos de Bezerra de Menezes. E desde aquela época, Bezerra já defendia o abolicionismo, a libertação dos escravos, mas chamava a atenção também do povo para o artifício desonesto que o governo se utilizava para defender a abolição. Pretendiam libertar os escravos desde que os escravos fossem combater na Guerra do Paraguai, para que os escravos morressem no lugar dos cidadãos de bem, dos senhorios. E Bezerra insurge-se na tribuna, defendendo sim a abolição como direito divino e sagrado, mas que não fosse por esses motivos torpes, condenando os nossos escravos à morte e à guerra. Bezerra de Menezes também edita uma das primeiras leis sobre meio ambiente, defendendo as matas ciliares, as matas próximas aos rios, a proteção das florestas. E nós encontramos nesse livro, no Perfil Parlamentar, a íntegra, avançadíssima, desse espírito de vanguarda que estava diante, na frente dos políticos do seu país. Para Bezerra de Menezes, a religião, a política, era uma religião. A religião da pátria, e que deveria ser exercida com toda a integridade. Foi um dos edificadores de muitas mudanças naquela época, combatia de público a corrupção. Na época da monarquia, enxergava os desvios que eram naturais naquela época e os apontava de público na tribuna, mesmo sabendo que poderia ser perseguido, como foi muitas vezes, pelas denúncias que corajosamente enfrentava em nome da sua nação. Bezerra de Menezes também preocupou-se com a educação. Defendia melhores salários para os professores que desde aquela época já sofriam. Paladino da saúde, do mesmo modo enfatizava a importância do trabalho do médico, da remuneração dos médicos. Não que fosse um favor pessoal para si mesmo, porque ele praticamente doava tudo o que recebia dos seus humildes e pobres pacientes. Também defendeu outras causas. Falava da importância da educação e foi um dos iniciadores da primeira legislação sobre o trabalhador doméstico, para dar um caminho, um encaminhamento aos escravos, dando-lhes um salário, um trabalho digno, com a proteção devida. Uma legislação, eu tive a oportunidade de lê-la, extremamente avançada